Partida de Mário de Sá Carneiro, lido por Frederico Mendonça. Ao ver escoar-se a vida humanamente, em suas águas certas, eu hesito, e detenho-me às vezes na torrente das coisas geniais em que medito. Afronta-me um desejo de fugir ao mistério que é meu e me seduz, mas logo me triunfo. A sua luz não há muitos que a saibam refletir. A minha alma nostálgica de além, cheia de orgulho, ensombra-se entretanto. Aos meus olhos ungidos a um pranto, que tenho a força de sumir também. Porque eu reajo, a vida, a natureza, que são para o artista? Coisa alguma. O que devemos é saltar na bruma, correr no azul à busca da beleza. É subir além dos céus, que as nossas almas só acumularam, e prostrados rezar, em sonho, ao Deus. Que as nossas mãos da aureola lá adoraram. É partir sem temor contra a montanha, cingidos de quimera e de real, brandir a espada fulva e medieval a cada hora castelando em Espanha. É suscitar cores endoidecidas, ser garra imperial enclavinhada, e numa extrema unção de alma ampliada, viajar outros sentidos, outras vidas. Ser coluna de fumo, astro perdido, forçar os turbilhões aladamente, ser ramo de palmeira, água nascente, e arco de ouro e chama estendido. Asa longínqua a sacudir loucura, nuvem precoce de subtil vapor, ânsia revolta de mistério e olor, sombra, vertigem, ascensão, altura. E eu dou-me todo neste fim de tarde, à espira aérea que me leva aos cumes. Doido de esfinges, o horizonte arde, mas fico ileso entre clarões e gumes. Miragem roxa de nimbado encanto, sinto os meus olhos a volver-se em espaço. Alastro, venço, chego e ultrapasso. Sou labirinto, sou licorne e acanto. Sei a distância, compreendo o ar, sou chuva de ouro e sou espasmo de luz. Sou taça de cristal lançada ao mar, diadema e timbre, elmo real e cruz. O bando das quimeras longe assoma, que apoteose imensa pelos céus. A cor já não é cor. É som e aroma, vêm-me saudades de ter sido Deus. Ao triunfo maior, avante, pois, o meu destino é outro, é alto e é raro, unicamente custa muito caro a tristeza de nunca sermos dois.